É isso aí, rapaziada. Mó satisfação aí estar lançando o primeiro CD ao vivo do Guindaste 121. Esse trabalho foi feito aí na maior correria. Porra, foi muito trabalho para fazer esse trampo aí. Vários shows, vários lugares. E tá pronto. Espero que a rapaziada goste. E vamos ver de qual que é. Pode crer.